Salve galera, eu sou o Laudermil Apocalipse e minha faca chega pula de alegria quando eu vejo um campo. Fala galera, aqui é o Modestinho, quantas vezes eu morri no Counter-Strike equivalente à população mundial? Fala galera, aqui é o Wagner Del Rio e eu não tenho uma frase tão foda quanto a deles. Isso aí, Modestinho, e por que é que nós estamos reunidos aqui agora? Ah, pelas apresentações já deve ter adivinhado, né? A gente vai falar sobre Counter-Strike. É só um dos multiplayers mais jogados do Brasil e, segundo o Wagner, a sua atual ex-namorada. Bons tempos, boas coisas. Brigou com ela, né, Wagner? Opa! Não, é que ela não me entendia, tá ligado? Tinha vez que parecia que ela me dava facada. Entendi, eu sei como é isso. É como se sentir esfaqueado. Vamos discutir por que é que esse jogo ainda é tão jogado e por que é que o povo não larga DCS 1.6. Logo depois dos nossos recados. Bem-vindos a mais uma leitura de notícias. Estou aqui com o Apocalipse e com o Wagner. Opa, tamo aí de novo. Oi, aí galera. O Apocalipse vai dar um recado pra gente aí e corrigir a gente. Vai lá. Então, moçada, vamos pedir mais uma vez para vocês comentar, né, o podcast, falar, dar opinião sobre o jogo que não foi comentado no cast em questão. Pode ser comentado na postagem ou mandando um e-mail para a gente pelo hgelite@hotmail.com. Também não deixe de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/hgelite, e também nos siga no Twitter, em twitter.com/hgelite. E eu recebi um e-mail semanas atrás aí pedindo para a gente corrigir uma informação que foi dada errada no podcast passado de Red Dead Redemption. Eu citaria o nome do cara aqui, mas eu acidentalmente excluí a mensagem dele sem querer, duas vezes, e não lembro do nome dele. Mas o Conrado, que participou também com a gente, pediu pra eu corrigir esse mesmo erro, que foi quando a gente falou que o jogo se passava no estado do Colorado, mas na verdade ele se passa na região fictícia de New Austin, no Evo Paraíso e West Elizabeth. Sim, sim. E é isso mesmo, né, Modestinho? Quando a gente erra, é sempre bom o corrigir mesmo, não tenha vergonha de fazer isso. Ah, claro, se for uma crítica construtiva, né, cara? Exato, cara. A gente também não tem vergonha nenhuma de corrigir o erro, né? Claro, claro. Aí, vamos pra primeira notícia, que tá me decepcionando cada vez mais. Possível controle do PlayStation 4. Então, saiu na internet em 14 de fevereiro, ou seja, ontem, uma imagem do que poderia vir a ser o controle do PlayStation 4. Então, esse controle do PlayStation 4, ele tem os analógicos que são diferentes, eles seguram, né, o dedão do jogador, você afunda, né, o dedão no analógico, e ele vem uma tela que você interagiria com ela. Ela seria conectada ao jogo. E pô, isso pode ser muito verdade, porque atrás está o kit de desenvolvimento do PlayStation 4. Vocês podem ver na imagem, vai estar aí no post, que parece muito mesmo que é o kit de desenvolvimento. Não parece que é fake nem um pouco, cara. E eu queria pedir a opinião de vocês aí, né? O que poderia trazer essa tela e que você poderia interagir com o videogame? O que achar da nova geração? Queria a primeira opinião aí do Apocalipse. Então, cara, se isso é rumor ou não, cara, eu acho que é bem possível ser verdade, sim. Esse é provavelmente o esqueleto, ou mais próximo do que já é o controle do PS4. Agora, essa tela de toque aí, cara, é difícil dizer o que seria ela agora, né? Mas é bem provável que é muito parecido com o que a gente já viu no Wii, né? Será que a Sony tá copiando mais isso da Nintendo? E você aí, Wagner? O que você acha, cara? Bom, eu tô me decepcionando muito com os videogames da nova geração. Porque a todos os rumores, as notícias que têm saído na internet, até com o desenvolvimento dos programas e tal, eu tô me decepcionando muito. E se realmente esse for o controle do PlayStation, vai valer mais a pena tentar esperar o Xbox 720 pra ver como vai sair, se sair. Se não, a gente compra um PlayStation 3 e se diverte, e é isso mesmo. É, eu vou comprar um Game Gear, cara. Eu acho que eu vou voltar pro meu Mega Drive, hein, cara. É, então. Comprar um Game Boy, velho. Então, essa é como o Wagner disse. Essa nova geração de games foi a cada vez mais me decepcionando, as notícias me mostrando. Vamos ver o que, que. Vamos ver se 20 de fevereiro vai ser o dia que eu vou abandonar a nova geração definitivamente aí, né, cara? Ou não, né? Ou não, né? Porque vai ser o anúncio do PlayStation 4, ou PlayStation Tabs, ou PlayStation Orbs, ou PlayStation PQP. E é isso aí, cara. Vamos ver o que... Seja o que Deus quiser, cara. Então vamos aí à próxima notícia, que é sobre Watch Dogs. E ele vai sair em 2013, ou seja, esse ano, e para todos os consoles. Então, os posters promocionais do Watch Dogs, que eles apontam que sairá para todos os consoles. E ele foi anunciado na E3 de 2012, ou seja, já faz tempinho já que a gente já tá aguardando isso daí. Ele praticamente explodiu a cabeça de muita gente na E3. Sim, com a interatividade que você vai ter no jogo, você vai poder controlar quase tudo, né, cara? E agora o jogo, ele tá previsto para PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Por favor, não saia pra Wii U, né? Vamos falir a Nintendo aí. Quero ouvir a opinião aí do Wagner primeiro. Enfim. Esse é um jogo que eu tô esperando bastante, que é o que pode salvar a nova geração dos videogames, já complementando a notícia anterior, né? E vamos ver como é que vai se sair esse jogo na prática, né? Porque, na teoria, vai ser um dos melhores jogos da história. Agora vamos ver como que ele vai sair nos comandos e na prática. E aí, Apocalipse, o que tem a dizer? Então, cara, vale lembrar que o próprio pôster está dizendo que é a seguinte frase, né? Uma verdadeira aventura da próxima geração, cara. E se eu tiver tudo certo com os rumores que nós estamos tendo do futuro PS4 e o futuro 720 realmente ser lançado no final do ano, é bem provável que ele esteja presente não só no PS3 e no 360, mas também nos novos consoles da Sony, né? E da Microsoft. Agora, o jogo, se ele for pelo menos metade, cara, do que a Ubisoft apresentou na E3 do ano passado, é no mínimo o jogo do ano, na minha opinião. Eu acho que ele não vai sair para os consoles da nova geração, porque ele ainda está usando um motor gráfico de hardware que roda em videogames dessa geração. Uhum. Ele pode ter, né, atualizações para os novos consoles, porém, eu acho que ainda não, sabe? E, pô, eu acho que ele vai ficar no PS3 e no 360. Sim, assim como o GTA V. Entendi. Então, eu acho que ele vai ser o grande concorrente do GTA V aí, porque não dá muito para esperar do ano de 2013 também, a não ser aí Metal Gear Solid e o GTA e Watch Dogs. Três jogos. Apenas três jogos. O que a gente pode esperar? Então, cara, mas eu não sei se vocês acompanharam o vídeo na E3, mas ano passado eu tava acompanhando a E3 ao vivo em um outro blog de games aí, fazendo uma interação ao vivo, né, com o povo lá. E, cara, quando apareceu esse jogo, com os gráficos que estavam sendo apresentados, cara, geral, todo mundo que estava vendo esse vídeo começou a comentar: esse jogo é para a próxima geração, cara. Eu acho já bem provável que ele venha aparecer sim nos novos consoles aí. Então, cara, mas você chegou a ver o trailer do Metal Gear Solid Ground Zeroes? Sim. Então, ele vai rodar no PS3 e no Xbox 720. No Xbox 720, não. No Xbox 360. Ou seja, eles estão usando o máximo possível agora do software e do hardware do Xbox 360. Sem dúvida, né, cara? Esse é o que tá mostrando, esse é o máximo do hardware que eles estão mostrando. Então, e assim sai no final das gerações. Então, acho que com certeza esses jogos irão sair ainda nessa geração. É uma ideia bem improvável também, né? Porque, como diz o CEO da Rockstar a respeito do GTA V sair para esses consoles ainda, né? Ele falou que pelo fato dele já conhecer o PS3 e o Xbox 360 tão bem, lançar um jogo desse com toda a capacidade que esses videogames podem proporcionar assim, no final da vida deles, né? É uma jogada excepcional, né? Sim, você pode ver isso. Você vê pelos outros consoles, né? Você vê, por exemplo, o Mega Man, os últimos Mega Man de Nintendinho que saiu, já eram muito parecidos com os gráficos 16-bit do Super Nintendo. Então ele estava usando o poder máximo do Nintendinho. No PlayStation 2, Metal Gear Solid 3, que saiu quase no final da geração do PlayStation 2, o gráfico dele era simplesmente sensacional, cara. Até hoje. E o jogo que não tem gráfico, mas usou tudo que o PS2 podia ter, é o próprio GTA San Andreas, né? Porém, né, a qualidade gráfica dele não é das melhores. Mas o cara conseguiu criar o mundo inteiro. Um absurdo, né, cara, dentro. Sim, do videogame. E o Metal Gear, pelo que a gente sabe, ele usou 98% do processador gráfico do PlayStation 2, então... Você vê tudo do PlayStation 2 aí no Metal Gear Solid, cara. Você tinha que jogar com uma forma de gelo em cima do videogame. Sim. É isso aí, vamos pra próxima notícia que o Apocalipse agora vai falar sobre a terceira edição do Campo Grande Game Show. Vai lá, Apocalipse. Então, Sara, essa semana começou sábado passado, dia 9. A terceira edição já do anual Game Show, Campo Grande Game Show, aqui em Campo Grande, óbvio. E é um evento que reúne, cara, além do já tradicional Museu do Videogame, que esse ano... vai trazer 150 itens de exposição. Ele também vai ter oficinas gratuitas de desenvolvimento de games, cara. Então vale a pena, se você é de Campo Grande, passar lá, dar uma conferida. Eu vou estar pessoalmente lá no próximo dia 16 ou 17. Eu não sei ainda ao certo. E quem quiser, quem aparecer por lá, a gente bate um papo bacana sobre isso. Sim. Muito legal aí. É legal ir pros... Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter videogames antigos lá. O organizador do evento garantiu que vai ter em exposição do primeiro ao último videogame lançado. Ou seja, do Odyssey até o Xbox 360. Até o Wii U. Que é o até o Wii U. Inclusive o Wii U tá pra demonstração, né? Quem não teve a oportunidade de jogar ainda, vou se aparecer lá, vai. Pode ir, cara. E além disso, o que chama atenção mesmo é a oficina gratuita do desenvolvimento de games, né? Todo dia tem uma oficina gratuita que você pode chegar lá e assistir de boa. Opa, daí sim, você vai realmente entrar no mundo do videogame. Exato. Isso aí, eu vou comentar a penúltima notícia, que é a Microsoft. Ela também está entrando na onda dos videogames usados na nova geração. A gente comentou no último podcast na área de notícias que a Sony colocou que possivelmente os jogos da próxima geração não poderão ser usados em outros consoles. Ou seja, você compra o jogo, você coloca no seu PlayStation 4. Ele não vai mais poder ser usado em nenhum outro PlayStation 4. Ou seja, ele cria um ID do seu PlayStation 4 e junta com o ID do CD. Você nunca mais vai poder usar em outro console. Porém, o que a gente está percebendo é que a Microsoft está entrando nessa também. Ou seja, basicamente a problematização de jogos vai acabar com os jogos usados. Quero ver a opinião aí do Wagner, primeiramente. Cara, eles estão deixando uma coisa que era normal, uma coisa muito chata. Porque, tudo bem, é para evitar pirataria... Porque é difícil, né? As grandes editoras de games precisam de dinheiro, igual a THQ que faliu. Só que, né, pô, ninguém tem condição de ficar todo mês comprando um jogo de R$150, R$200. Então eu acho que eles deviam analisar isso um pouco melhor. E não usassem esse negócio de ID, mas se usassem um bloqueio só para o CD não poder ser pirateado. Mas vamos supor, se eu compro um CD de R$150 e quero emprestar para um amigo meu, por que, que eu não posso? Eu comprei, eu paguei, torna meu, não se torna? Exato. Então eu posso fazer o que eu quiser com ele. Se eu quiser emprestar para um amigo meu, eu posso. Se eu quiser vender para um amigo meu, eu posso. Então eu acho que isso seria injusto com o comprador. E tiraria o direito do comprador. É, eu acho que mais do que isso, isso afeta o consumidor, né, cara? Agora eu vou dizer que se isso se concluir, cara, se a Sony e a Microsoft fizer realmente isso, eles vão estar dando um tiro no próprio pé. Como eu já disse outras vezes, cara, metade dos clientes deles vão migrar pro PC, com certeza. E eu tô cogitando muito essa possibilidade, hein? Apesar de eu, na maioria das vezes, ter o jogo novo, né, comigo, porque eu faço uma coleção de jogos, mas mesmo assim, cara, metade do povo vai embora e eu não vou ficar sozinho com o PS4, cara, não tem como. Sim, eu acho que assim, esse foi um dos principais motivos de que se lançasse a próxima geração eu não irei comprar e vou voltar, sei lá, pro Game Gear, pro Game Boy, porque, cara, não, sei lá, cara, não dá mais. A gente vê, por um lado, a Nintendo fazendo, liderando os jogos casuais. Apenas fazendo Mario. Tudo lançou o Wii U. O único destaque que eu vi foi do maldito Black Ops, que não é maldito, é bom pra caralho, e o Mario. Porra, vou partir pra Nintendo, então. E mesmo assim vai ser ruim, cara. Ou seja, não tem mais alternativa. Vou ter que sair, parar de jogar os videogames atuais e voltar pros... Cara, Streets of Rage na veia. Sim, cara, vou ter que voltar a jogar Streets of Rage. Vou fazer igual o Angry Video Game Nerd lá, cara. Fazer só review de jogo antigo, só gameplay de jogo antigo. Que aliás, né, o meu focal, o meu canal tá se focando nisso. Então aí, pra quem não sabia, tá sabendo agora. E eu tô muito raiva dessa nova geração. Por favor, então... 20 de fevereiro no salve. Esperar pra ver, né? E é isso aí, galera, vamos pra última notícia, que diz a respeito sobre todos nós. Nós, tô dizendo, agora nós estamos em casa. Agora nós estamos em casa, eu, Apocalipse e o Wagner. Take-Two Interactive assume a licença da WWE e mantém Yuki's como desenvolvedora. Ou seja, a Take-Two... O que é Take-Two? Primeiramente, né? Ela trabalha em conjunto com a Rockstar Games, então, né? Coisa boa aí a gente vai... Vai ter, né? Vai ter. Então, a Take-Two finalmente chegou em acordo com a World Wrestling Entertainment... com a falida produtora THQ, né, que ela finalmente vendeu os direitos pra Take-Two, e agora ela vai assumir a franquia WWE nos videogames. Isso de acordo com uma moção arquivada ontem na Corte Federal de Falência dos Estados Unidos. Então, a gente... Como teve vários vídeos aí da galera falando que como seria WWE na EA, se a EA tivesse pego, pelo jeito... Por exemplo, gráficos... A gente vai ver agora gráficos bons agora, provavelmente. Tomara, né? Porque a Take-Two, ela é grande parte, a Rockstar, grande parte dos jogos dela, o destaque sempre é pro gráfico, ou pro mundo grande. E como a WWE não se foca, né, em um mundo grande, vai ser provavelmente um gráfico bonito agora, né? Então, queria saber a opinião de vocês sobre isso aí, começando aí com o Apocalipse. Então, cara, eu fiquei mais feliz vendo essa notícia da Take-Two do que eu ficaria há uma semana atrás quando eu vi que a Ubisoft estava cogitando a possibilidade de pegar as franquias da WWE para começar a produzir os novos jogos, né? Agora eu acho que a partir do próximo jogo não vai mudar muito em relação ao que a gente viu, porque... A THQ vai fornecer todo o essencial, todo o material, todas as engines já disponíveis que ela usa para produzir os jogos até hoje, e vai fornecer isso tudo para a Take-Two já adiantar o trabalho, né? Então acho que em termos de mudar muito ou não o jogo não vai acontecer, vai ficar muito parecido com o que a gente tem, só esperamos agora que os gráficos melhorem consideravelmente. E aí, Wagner, qual a sua opinião aí sobre essa entrada da Take-Two Interactive no mundo da WWE? Bom, eu acho que a Take-Two é uma boa companhia Elas fazem também os jogos da NBA. E é uma empresa boa. Não é uma EA Sports, mas é uma empresa boa. E tomara que a série continue evoluindo do jeito que estava, já que os funcionários também serão os mesmos, as indígenas também serão as mesmas, será quase a mesma coisa, só mudança de empresa, né? Uhum. E espero que no WWE 15 a coisa já esteja bem evoluída e que já pareça uns gráficos melhores, uma torcida mais real, os comentaristas mais reais também. É, o que eu acho assim, a Take-Two pegou as licenças da WWE, foi o que a Apocalipse falou, que a THQ vai fornecer todo o material que eles usavam antes, que com certeza, um dia após o lançamento do WWE 3, eles já estão trabalhando no WWE 14. Exato. Com certeza, então ele vai fornecer todo o material de desenvolvimento do WWE 14 para Take-Two Interactive, que vai passar para Yux. Ou seja, não vai mudar muita coisa. Porém, a Take-Two vai passar o material e qualidade deles para Yux. Ou seja, a Yux vai ter mais com o que trabalhar. E o que o pessoal tava falando que, porra, agora a Take-Two Interactive pegou a WWE vai virar um novo jogo, vai virar... Não, cara. Não, vai virar o mesmo de sempre, porém, consertando os erros e colocando uma qualidade gráfica melhor. O que faltou nesse WWE 13? Eu tenho aqui o WWE 13, fechei ele. O problema dele é que ele se focou na Attitude Era. Mas ele somente se focou na Attitude Era. Não tem... Por exemplo, a gente vê nos outros WWEs uma storyline fictícia. Tanto é que é muito exagerado a WWE 12 que o Sheamus ganha todos os títulos da WWE. É muito exagerado. Mas acaba sendo legal, sabe? E agora no WWE 13... Mas você fala isso no modo do Road to WrestleMania, né? Sim, mas né, esse Road não foi basicamente Road to WrestleMania, porque, sei lá, teve três WrestleManias nesse Road to WrestleMania. Foi do Sheamus, Triple H, foi uma galera, assim. Então, agora, o problema deles foi se focar apenas na Attitude Era. Eu pensei que, porra, agora a WWE 3 vai ter a galera da Attitude Era. Eu pensei que, tipo, eles vão fazer uma história fictícia, sabe? Porra, CM Punk contra Stone Cold, sabe? Entendi. Você queria misturar o que já tinha com o que tem agora e Sim. fazer uma coisa nova, né? Porque a graça de você jogar WWE é você ver as histórias fictícias e fazer coisa louca, assim, sabe? Mas você não pode fazer uma coisa semelhante no modo universo? Não, cara. Não dá? Não, cara. Não, tipo... Eu queria ouvir a voz CM Punk falando contra. Entendi. Eu queria Você ver queria o momento, ver toda a animação, sabe? Todo... Sim, realmente acontecendo, sabe? Entendi. E, sei lá, dá mais gás, né, pra gente querer ver uma luta grande realmente acontecendo. E espero que eles consertem isso daí no próximo WWE 14, que tenha esse roster gigante que teve do WWE 13 no WWE 14 e agora misturando as histórias e com uma qualidade gráfica muito melhor. Ninguém vai entender essa piada interna agora, eu acho que nem o Wagner. Mas se tiver o Chris Benoit e o Ed Guerreiro no 14, o Lanzoni vai ficar feliz, pacas, hein, cara? Puta que pariu, hein, cara? Eu vou ficar com medo. eu vou fazer uma luta entre os dois, tirar uma foto e mandar pra ele ainda, se tiver. É isso aí, galera. Gente, vamos para o podcast. Vamos lá. Vamos lá, Modestinho, vamos falar de CS essa noite. Opa, com certeza. Eu só quero dar um aviso, cara, que se eu receber algum comentário ou e-mail de alguém reclamando dos termos camperar, rushar e defusar, cara, eu juro que eu dou um bloqueio no cara e ainda excluo a mensagem. Começa aí, Modestinho. Como é que surgiu essa febre chamada Counter-Strike? Então, a gente tem que, né, primeiro voltar a algum tempo atrás aí. E vamos falar sobre uma das empresas aí mais influentes hoje no mundo dos games, que é a Valve Software. Ela ela criou esse FPS chamado Half-Life em 1998 e simplesmente foi um estouro, porque tinha uma dublagem boa, né? Tinha um enredo bom pra um FPS, diferente do que a gente via com Doom, com Quake e Wolfenstein. Nossa, esse fui lá no baú lá. E começou o Half-Life, ele deu a... ele abriu oportunidade para pessoas que fazem mods de jogos, fazem modificações nos jogos. E um desses foram o Counter-Strike. Foi feito por um grupo aí de programadores e designers, que foi em cima da engine do Half-Life, que é a Gold Circ, alguma coisa assim. E acabou sendo o mod mais vendido na história. A Valve acabou olhando isso e falando, pô, essa porra tem um potencial, né? Então ela contratou esse grupo de que fizeram a modificação e estão até hoje na Valve lá. Ajudou a fazer quase o resto dos jogos, né? Queria eu saber fazer modificações pra ser contratado pela Valve. Ah, mas... Ué, ainda tá em tempo de aprender, hein, Wagner? É verdade. Não, eu acho que o motivo deles terem sido contratados era porque a modificação era uma coisa quase nova na época. Não tinha muitas pessoas, né, que faziam modificações, esse negócio. E como o CS conseguiu ser popular, então, pô, vamos mexer nos caras aí. E antes deles pensarem em mexer na engine do Half-Life, o jogo era inicialmente para ser o mod do Unreal Tournament. Também foi um grande FPS aí, mas a Valve Software já viu a oportunidade e comprou aí o Counter-Strike, o pessoal, e contratou o pessoal. E hoje em dia, né, um dos FPS mais bem-sucedidos. E ainda é, né, porque tem muita gente que continua jogando Counter-Strike, mesmo com os modernos Battlefield e Call of Duty aí. Sim, a gente tem que admitir que acabou sendo, né, ultrapassado pelo Battlefield e pelo Call of Duty, mas eu acho que não existiria Call of Duty nem Battlefield se Counter-Strike nem Half-Life tivesse existido. Como eu costumo falar com um amigo meu que é jogador de CS também, Counter-Strike ele é escola primária pra qualquer FPS, né, cara? Sim, se você quer começar nesse modo de jogo, é por aí que você vai. Sim, e ele acabou fazendo muito sucesso aqui no Brasil, porque foi bem na época que as LAN houses começaram a ficar grandes aqui no Brasil. Tinha a Monkey, que era uma rede de LAN houses ao redor do mundo, só dava isso só nos PCs. Porra, eu quase abri uma LAN house aqui em Campo Grande, cara. Ô, louco, cara. E eu quase fali minha mãe indo na LAN house. Aqui tinha essa Monkey, cara, e ela muitas vezes ela fazia o que chamavam aqui de corujão, cara, que era você passar a madrugada toda na LAN house jogando jogo multiplayer. Ah, que era... Bons corujões, hein? É, que era corujão. Bons tempos, cara. R$10 a noite inteira, mas você nunca ia com R$10, você sempre ia com mais, você comprava alguma coisa pra comer durante a madrugada. Então, exatamente, cara, é praticamente uma pernoite que você pagava lá. Você podia morar lá, né, cara? Exatamente, a gente que devia levar colchonete e ficar uma semana acampado dentro da lan house. Ah, cara, tinha um amigo meu que era assim, invariável, sabe? Se tinha uma bicicleta na frente do lugar onde a gente ia, cara, tava ele lá, velho. Era invariável, sempre tava lá, sabe? Cara, mudava, não saía, né, da lan house, cara. Ó, vou confessar um bagulho pra vocês aqui, na moral. Primeira vez se que abre, eu falo. Se abre, Wagner. Primeira vez que eu falo isso pra alguém na internet. Fala, abre seu coração. O único corujão que eu participei na minha vida, eu menti pra minha mãe falando que ia dormir na casa de um amigo meu. Por acaso não é o Diego, não, né? Não, não é ele, não. E eu não sabia jogar aquela época. Então, tipo, eu gastei R$10 no outro. Foi pra assistir CS. E tipo, eu me diverti pra caralho. Na maioria das vezes você gastava R$10 pra ver os outros jogando, né? É, tipo, mano, mesmo só os gritos que o pessoal dá dentro da aula, 4 horas da manhã o pessoal gritando na aula, é muito engraçado isso. O problema do CS, cara, é que pro o novato, até ele aprender a manha mesmo, o cara vai achar estranho, né, cara? Vai achar chato mesmo. Por quê? O, tipo, a gente que já joga CS há muito tempo, a gente começou o round, o que, que a gente faz? É B8-2, B8-4, B8-3, B8-3, B8-4-1. É B8-4, e sai roxa, né? O6, O7, é isso aí, cara. Exato, e sai roxa, cara. O cara que começa jogando, eu tenho um primo, quando começou a jogar, o que, que ele fazia? Saía todo mundo correndo, ele ficava lá na base escolhendo B, aí ele levava a setinha na shotgun, via se valia a pena comprar ou não. Quando ele terminava de comprar tudo, headshot. Ele não saía, ele gastava dinheiro pra não sair da base e ficar assistindo o povo matando ele. E o problema é que assim, né, o Counter-Strike, a Half Life, foi um dos primeiros jogos a usar teclado e mouse, né? Que a mira serve como mouse. Exato. Antigamente, cara, era o Page Down, aqueles outros. O Page Down, Page Up, Home, Delete, Insert. Uhum. Eram pra aumentar, pra arrumar a mira, né? E todo mundo no começo, assim, jogando com. Todo mundo jogando a setinha. Usando o Page Down pra arrumar a mira. Cara, vão ter que. Como é, o cara que joga CS pela seta, ele não é qualquer um, né? Não, pô, o cara que joga pela seta vai bem, né? É, exato. Não, legal um cara que eu vi no teclado dele, que ele tirou a seta e colocou no WASD. Nossa. Tirou a seta do lado e colocou no W a seta de cima, com a seta do lado, mas essa seta de baixo, e colocou pra poder se localizar, viu? Caraca. As histórias, né, cara, que tem sempre são impagáveis, né, cara? É sempre, né, cara? Agora você falou que o CS foi um... teve esse sucesso absoluto no Brasil, mas houve uma época que ele chegou a ser até proibido, né? Sim, foi alvo de bastante... Aquelas babaquices que tem até hoje em dia, né? Que aconteceu um massacre de Combine e culparam os videogames. Aconteceu um massacre de... Cara, acontece massacre de tudo e é culpa dos... Do jogo dos, violento, né, cara? Dos videogames. Então... Teve meteoro caiu na Rússia, porra, esse videogame não dá mais, né? Então, teve uma... Então, o Counter-Strike foi proibido aqui no Brasil. E parecia em tudo quanto é lugar, que não pode jogar, que... Isso acabou, na verdade, dando mais popularidade ainda pro Counter-Strike. Porque, pô, a piazada via, pô... O jogo é proibido, vamos jogar, apesar que é proibido, é legal, tem sangue, tem morte, tem cabeça flutuando, mano, não tem, mas... Daí, pô, o cara vai jogar e claro que vai gostar do jogo, o cara fica viciado, velho, então... Não tem, não conseguiram parar, né? Mesmo porque, cara, eu acredito que o sucesso do Counter-Strike no Brasil foi bem mais os jogos no Steam do que os jogos vendidos legalmente, né? Sim. A pirataria contribuiu muito, cara, pra popularidade do Counter-Strike. É, então, o que mais popularizou foi com certeza o Lan House, né? Porque todo House tinha, porém o cara, né, ele não comprava o Counter-Strike. Exato, cara, ele baixava. Específico. Hoje o cara, aquele que nunca baixou um Counter-Strike em seu PC, que atira a primeira pedra, né? Sim. Cara, foi muito alvo de preconceito, tanto é que teve uma época que... Teve até uma parada na internet, né? Os fóruns de CS. O pessoal organizou um grupo pra ir na frente de Brasília lá, sabe? Na frente de tal, senadores, deputados. E levantar a bandeira, sabe? Não proíbam o CS. Né? Tipo, prometeu que ia assim, 5 mil pessoas, foi 50, sabe? Foi a família de um cara, só assim, sabe? E aí provavelmente a família do cara não sabia nem o que que tava fazendo lá, né? Não, já que não. É, eu acho que aí o cara juntar um grupo pra ir na frente do Congresso pedir a liberação do Counter-Strike é um pouco demais, né? É, e teve esse negócio do Counter-Strike, foi a linguagem, né? Mudou a linguagem dos computadores. Muito, cara. Muito. Tem uma TK, Headshots, Noob. Não, mas o melhor mesmo, cara, foi o que eu comentei no início, é o, entre aspas, a abrasileirização dos termos em inglês, cara. Sim. Cara, jogador de CS que é jogador de CS, ele não desarma a bomba, ele vai lá e defusa. Defusa, né? Ele não invade a parada, cara, ele ruxa. Pra quem não conhece, né, que é jogador de Call of Duty, hoje em dia é Battlefield, nunca jogou CS, defusar vem de desarmar, que em inglês é defuse. Então o jogo não era em português. Então mandava defuse, mandava você desarmar a bomba. É porque eles falam, não, pô, vamos defusar a bomba aí, cara. E foi aí que iniciou, né, o noob. Também, né? A galera chama ele, o pessoal de noob. Hoje é um termo conhecido não só em jogos de FPS, mas em vários outros jogos, cara. O cara foi ruim até na vida. Fora dos videogames, o cara é aquele cara ruizinho, não faz o que ele tem que fazer direito, ele é noob. É, então, tipo, o noob hoje em dia é o cara que não sabe jogar, né? E era, naquela época era aquilo ali mesmo, que vem do termo, né, newbie é um novato em inglês. Uhum. Então, um novato, não sabe jogar, então newbie, que aqui no Brasil virou noob. Certo, bem dizer que ainda hoje existe alguns veteranos que são bem noob, né? Porra! E mais que isso, mais pra frente, o noob ele acaba até sendo usado também pra aqueles caras que trola os outros dentro do jogo, né? Que joga o flash no seu time pra cegar seu próprio time, ou quando tem o friend fire ligado, ele atira no seu amigo pra matar ele. Isso é, o cara também é chamado. Além de ser troll, esse cara também é chamado de noob, né? Sim, porque, né, o cara não tá sendo jogado do jeito sério, né? Exato. E no que teve no jogo foi a... Outras coisas que teve foram os mapas, né? Cara, os mapas iniciais já eram muito bons, né? Que eram os mapas CS, né, prefixo CS. E aqueles que você tem que salvar o CT tem que libertar os reféns das mãos dos terroristas, né? Sim, uma da mais famosa dessas foi a CS Assault. Cara, muito jogado e tem muita gente que hoje não gosta de CS Assault. Eu acho um dos melhores mapas. Eu também. Pra mim, eu acho que é o melhor, assim, depois da FY, né? Pull Day. Five Pull Day. Five Pull Day. Agora, já que a gente entrou nesse tema aqui do mapa, vocês preferem jogar de CT ou TR? Depende. Depende do mapa? Depende do mapa. Se for um mapa curto, eu prefiro jogar como terror, porque o AK-47 é sinistro, né, cara? E você também usa essa estratégia, Wagner? Eu gosto de jogar como CT em qualquer mapa, mas... não sei se seja mapa de refém. Mapa de refém eu prefiro jogar como TR. Então, cara, eu já sou mais CT também em todos os mapas, principalmente se for em mapas com reféns, cara. Porque eu acho que é mais difícil e aí é que a emoção não, então, fica porque, foda mesmo. Porque pra mim, a melhor arma do CR é a AK-47. A maior arma do CTs é a M4A1. A Colt, né? A Colt. Então... Não, mas sempre tem aqueles caras que quando estão no TR querem jogar com a Colt e os caras que estão no CT querem jogar com a AK, né? Sim. E você sempre vê, né, quando um terrorista morre, você tem uma, dá pra você pegar a arma dele. Você vê direto terrorista com coach e CT com AK, você vê direto, cara. Eu prefiro a coach em ambos os lados, cara. Mas como eu prefiro jogar mesmo de CT, então eu não tenho problema muito com isso. A gente tem também, né, os mapas de onde você tem que plantar bomba, né, que são os mais conhecidos. Que é prefixo é DE. Pra mim a melhor é produzir T-Dust 2. T-Dust 2, que é simplesmente fodástica, cara. que eu mais curto é a The Inferno, cara. A The Inferno é como se fosse o quintal de casa pra mim. Não é só porque meu nick era Apocalipse no jogo, hein? Mas aí qual que é a sua favorita aí, Wagner? Meu favorito é... Putz, você acredita que eu não lembro o nome do mapa agora? The Dust? Eu sei qual que é, não, The Dust 2. Não gosto de The Dust. The Nuke todo mundo gosta. The Nuke é esse mesmo. The Nuke é foda. The Nuke, The Train. Eu gosto da The Train e da Nuke. A Nuke é o melhor mapa pra se jogar com um time. Eu também acho. E o melhor mapa pra se jogar quando tá poucas pessoas é o The Dust. O The Dust é aquele mapa que o ADM do servidor coloca pra lotar o server, né? É, nossa. Tipo, lota o server e depois ele muda de mapa. É, e aí quando muda pra The Dust de novo, todo mundo reclama. Até hoje em dia você vê todo mundo, todos os mapas o server se abre que estão abrindo assim, sabe? Poucas pessoas é o The Dust. É, exato. Vai entrar todo mundo. Todo mundo e o povo reclamando pra mudar de mapa. Aí fora esses mapas que a gente citou, também existem os mapas não oficiais, né? Vocês curtem jogar também mapas não oficial? Tem o mapa do Chaves, cara. O mapa do Chaves é bom. Eu jogava a Fee Pull Day, que todo mundo falava que é Fee Pull Day. Ah, sei. Esse eu acho que era um dos que eu mais jogava quando eu jogava com o Wagner, né, Wagner? É, o Fee Pull Day. É que é o melhor mapa, que tipo, pra jogar X1 eu acho que deve ser um dos melhores mapas. Sim. É, e é um mapa rápido e a configuração dele não deixa você esperar pra você morrer e esperar os outros, né? Você morre e nasce. Ele é um mapa objetivo. Morreu o Renato. Exato. Objetivo. Seu objetivo é meter uma bala na cabeça do teu inimigo e já era, cara. É, tipo, mano. Você quer mais do que, hein? Aí fora essas, tem também mapas de surf, que, cara, eu confesso que eu nunca aprendi a surfar direito nessa merda. Sim, também não. Tem mapas de atiradores de elite, que eu odeio também, eu não gosto de jogar com sniper em CS. Ah, eu curto, cara, eu curti jogar. Eu jogava naquela AS Indie, alguma coisa assim, só podia... Que é a tem uma torre gigante. É, Alpindia, que eles falam. Nossa, então, pô, demais, cara, aqueles mapas, eu curtia pra caramba jogar deles. É, nesse mapa, assim, que onde todo mundo joga com sniper, até vai, né, cara? Mas agora, fala assim, se na configuração do jogo normal, você jogar com AWP, cara, eu não curto, sinceramente. Porque o sniper é aquele cara que ele vai praticamente ficar de camper em um canto e só esperando, né, cara? E o meu negócio é ir pra cima e meter bala. Apesar de eu acreditar que camperar ainda é a melhor opção em qualquer jogo de FPS, cara. Sim. Sem mais. E o cara que morre por um camper e reclama, bicho, você tu é muito noob. Para de falar isso. Mano, assim como você matar o cara na faca do jogo, você ser camper é do jogo também. Se o jogo te dá a opção de esconder, você não pode reclamar que a outra pessoa é camper. O jogo da pessoa esconder, entendeu? Agora, se você foi idiota o suficiente de não saber que a pessoa tava escondida lá... É, se você é daquele que só põe a arma pra frente e sai correndo sem olhar pro lado... Né? Tu merece, cara, levar ela. Né? O Apocalipse viu a primeira vez que eu joguei com eles online como eu quero. Pessoa que planta a bomba e sai correndo. É muito bom vocês. Isso é o que mais tem, né, cara? O cara planta a bomba em vez de ficar guardando a bomba, sai correndo, tá ligado? Não, e outra, essa é outra regra básica de CS, cara. Se tu é terror, tu vai morrer na bomba. Ponto, cara. Tu não larga ela. Tu abraça ela, amarra no corpo e fica com ela, cara. Mano, você vai ganhar frag, cara. Tu deixa a bomba. Exato, cara. Não é pra você viver. Tu é terror, tá? As minhas 70 vezes vão estar te esperando lá no céu. Vai morrer com ela. Caraca. 70 virgens te esperando é tenso. Só pra eu fazer uma pergunta pra vocês, mudando um pouco de assunto. Vai lá. Qual foi a maior raiva que vocês já passaram no CS? A maior raiva, cara, é... Fora as facadas que a gente leva. É, facada é do jogo, né, cara? Cara, o que irrita mesmo quando você encontra bastante cheater, bicho. Se você tiver um ou dois, ainda é treino, tu consegue jogar. Mas agora, quando todo um, mais da metade de um time tá usando cheater, cara, você não tem graça você jogar assim. É, eu acho que assim, cara, quando a gente tá falando aqui de você reclamar pra perder pra sniper, pra perder pra facada, até vai, né? Uhum. Mas, pô, perder pra cheater é tenso. Caramba, cara, você fica uma raiva extraordinária. Mas, assim, o que me deixa mais com raiva é que, por exemplo, se todo mundo aqui, né? Ninguém comprou o CS, né? Na vida. Eu ainda não. Não, ninguém, né, cara? Ninguém no Brasil, acho. Eu nasci pra vender, cara. Daí... Eu não sei nem se tem pra vender CS. Deve ter na Steam, cara. Não, tipo, ah, esse o CS já tá... tem na barraquinha dali do... do tio ali, né? Tiozinho, é 20, é 20 reais, dois CD do CS do Gol ainda. Olha, então, olha só, não... Na Steam, umas semanas atrás, tinha uma promoção do CS 1.6 vendendo a 15 reais, se eu não me engano. E o último, que é o Global Offensive, tava 20 e poucos reais. Nossa, barato, hein? É original, cara. E com todos os benefícios aí, os benefícios que a Steam te oferece, né? Sim, sim. Mas aqui, continuando, ninguém que comprou, né? Então você baixou o CS, você tá... Porra. Eu usei o CS alternativo. Sim, é. Você baixou o CS, instalou o CS, tá naquela pira de jogar CS, você entra no server e requer XZ. Cara, esse programa me dá raiva, cara. Cara, porque e apesar é o... de ele ser anti-cheater, né? Que não funciona, por porque sinal. Não funciona. Você só precisa dele dia. Pra jogar. É, você, tipo, atualizou... Eu nem... Cara, já faz tanto tempo que eu não entro no... No CS, que a última vez que eu vi o SXZ tava no 13 alguma coisa. 13 ponto alguma coisa. E, cara, e quando atualiza, é que nem o Wagner falou. É os primeiros dias, beleza. Depois, cara, volta tudo ao normal como era antes. Nos primeiros dias é uma maravilha. Você joga sem cheater. Você joga sem... Tipo, mano, geralmente você fica sozinho no mapa. Exato. Passa uma semana, já começa a sair os primeiros cheats pro... Pra nova versão, acabou. Eu acho que assim, a não ser que você use o cheat, por exemplo, você é o dono do server, você usa o cheat pra ficar tudo mapa invisível, você vê todo mundo, só que as paredes ainda estão lá, sabe, elas estão invisíveis. Se você usa esse tipo de cheat que o jogo não permite, pra ajudar, pra mesmo assim ficar equilibrado, tudo bem. Mas se usar na tua vantagem, pô, cara, você é idiotão, sabe? Por exemplo, tem aqui, eu jogo também o GTA, né, online, San Andreas. Certo. E, cara, a quantidade que você vê de cheater, cara, uma vez eu pensei, não, cara, eu vou brincar junto com esses caras, velho. Um cara me matou muito, eu jogo no server direto, sabe? Então eu pensei, pô, vou matar esse cara, velho. E daí eu baixei um cheater pra mim. Matei esse cara e desativei. Uhum. Nunca mais usei, desinstalei, sabe? Então, isso, se você usar como vingança, pô, pra mim foi satisfatório, sabe? Mas deixa eu te perguntar, aí no CS, tu já usou cheater? Nunca, cara. Nunca achei também, na verdade. Cara, eu também, procurar, cara. Eu devo ter jogado o CS pela primeira vez, o quê? Em 2001, 2000 e alguma coisa. Uhum. De lá pra cá, cara, eu também nunca usei cheater. Eu não acho, assim, muito sentido, por exemplo, no GTA San Andreas. Eu duvido, eu já fechei sem cheat já, né, o GTA San Andreas. Quando você fecha um jogo que... Ele não é tão linear, né, comparado aos online. Mas ele acaba sendo linear, você tem que fazer as missões pra terminar o jogo. Então, depois que termina o jogo, você não tem mais nada pra fazer. Então, vamos lá cheat aí, né, cara. É, o no jogo offline, é essa... sim. Pra deixar o jogo mais divertido, mas, né... Usar o cheater online é meio sacanagem. Mas mesmo assim, por exemplo, comparando o GTA Online com o CS. O CS, se você reunir um grupo de amigo bom, dá pra você jogar pelas regras e jogar com um objetivo, né? No GTA, tem como você fazer isso? Tem algum objetivo pra você não. fazer? Então, aí é você joga livremente, né, cara? Por diversão. Tem tipo... É, desfocando um pouco ainda mais CS, tem um modo... Porra louca, que você tem que matar todo mundo. Ou o modo RPG, que tipo, você é meio vida real, meio The Sims, assim, sabe? Só pra. Emprego, essas coisas. Só pra nível de curiosidade, o modo do jogo não chama realmente porra louca, né? Não, claro que não. Então, beleza. É que é uma matança de geral, né? Entendi. É quando você disse no que a gente fez da franquia GTA, é quando você realmente tá com o puteiro na cidade, né? Sim. Entendi. Minha raiva no CS. Cheater, tiro de letra, camper e fichinha. Minha maior raiva é quando você no CS deixa do jeito que você ama o seu CS, você fala os seus mods favoritos, você arruma a sua configuração perfeita. Você não serve russo. Fodeu. Não serve russo? Sim. É. Porra, aí é fim de namoro, Wagner. Você entra no server russo e aqui no Google seu CS de uma maneira. Você aperta K, o cara entra no server russo. Você aperta ESC, você entra no server russo. Você aperta M, ele entra no server russo. Você tá na raiva do coração. Dá vontade de pegar a CPU, tacar no chão e pisar em cima, entendeu? Agora a gente já sabemos o motivo que levou o Wagner a terminar essa relação de anos, hein? É, ó. Se for ter programa sobre minha nova namorada, eu quero participar, viu? Eu tô pedindo aqui publicamente. Pode deixar, cara. Vou deixar anotado aqui. Monster Kill, Kill, Kill. É, o CS, não sei se foi um. Foi um sucesso, sim. Corrigindo, ele é um sucesso, cara. Ele é um sucesso, mas assim, ele foi criado em 2003, né? Foi um sucesso, né? Porque hoje em dia é só mod, né? É. Então, lançou um 1.6 em 15 de setembro de 2006. De 2003, desculpa. Em 21 de março de 2003, ou seja, antes do 1.6, porém ele é uma sequência, é o Counter-Strike Condition Zero. Que não é nada mais nada menos que ele copia os Dooms, os Quakes, que são os... que é o modo história. O modo campanha, né? Você não joga campanha. Ele online, só... somente campanha. E eu joguei muito esse Counter-Strike Condition Zero de uma maneira... porra, cara, eu joguei mais que 1.6, cara. Sem zoeira. Sem zoeira. E eu fechei essa campanha mil vezes, assim, sabe? Que é muito bom. É uma campanha muito legal, cara. Porém, não me lembro muito mais dela porque eu passava os cutscenes do jogo. Então, cara, eu me prendi muito no 1.6 do início ao fim do CS. E, cara, e o 1.6 ele é tão visto, é tão bem visto pelo o público, que eu acho que até hoje ele ainda é o jogo oficial no, em campeonato de CS, cara, mesmo com os mais recentes que foram lançados aí, eles não largam o 1.6 e não desgrudam dele, cara. Sim, sim, ele é... É porque ele tem, apesar de ele ser antigo já, né? Ele apresenta uma quantidade de servers até e uma capacidade boa pra você pegar esse server, assim, deixar ele bom, deixar ele estável. A galera só vai nesse, né, cara? Pô, o Source ele é pesadão, assim. Condição pra você ter ele, né, no seu PC. E ele não segura os servers muito bem. Então isso acaba estragando aí. É, tem um amigo meu, Rafael, e ele tinha falado pra mim que ele comprou na Steam o CS Global Offensive e ele falou, cara, não compensa, é melhor você comprar 1.6, porque o Global Offensive só tem gráfico, cara. Tipo, mas o Global Offensive é bom. Não. Então, ele diz que não gostou, né? Então, mano, eu posso confessar pra você um negócio. Eu nunca joguei esse Global Offensive. Nem o Global Offensive, nem o último. Como é que ele chama? Putz. O último é o Global Offensive. É o Global Offensive? É, aí existem os outros, né? O Search. O Search foi um dos primeiros também. O Search eu nunca joguei também. Porque, tipo, eu sou mais da galera do 1.6, que é o que pega no meu computador, tá ligado? Uhum. E tal. Mas eu não fujo muito de você também, cara. E mesmo porque é o mais popular também, né? É, e tipo, a gente se diverte tanto com o 1.6 que a gente nem pensa assim pô, vamos atualizar, que não sei o que, não sei o que lá. Porque, vamos supor, não é um jogo de futebol que você, que os times mudam. Você tem que comprar um novo porque o time mudou, você não vai conseguir baixar a atualização, você vai lá e compra um novo. Certo. O CS, mano, você pode entrar hoje, você pode deixar ele no seu computador por 30 anos e entrar daqui 30 anos vai ser a mesma coisa, entendeu? É, cara, independente do que o mundo vai virar hoje ou amanhã, o povo vai continuar usando a AK-47 como arma, cara, e a M4A1 Colt. Tipo, eu vou continuar apertando F1 que eu descobri, pô, há pouco tempo, que F1 dá colete, bala e tudo. Tu descobriu isso recentemente. Não, tipo, ó, eu vou falar aqui pro pessoal que tá escutando a gente agora. Eu comecei a jogar... um Apocalipse em 2010. Foi 2010. Bom, tempo, né? Cara. É por aí. É. Foi quando a gente se conheceu na FWF. Exato. Eu comecei a jogar Counter Strike com o Apocalipse em 2010. Eu fui descobrir em 2011 que apertando F1 eu consegui comprar a arma, colete, tudo de uma vez. Cara, o melhor dessa gravação, galera, é que você falando assim, o teu microfone às vezes parece que a gente tá ouvindo o rádio do CS, cara. Só falta tu falar o Roger Dead. Roger Dead. Ai, meu Deus. Depois do Counter-Strike com Digion Zero, a Valve, ela lança o Half-Life 2 e ela lança a Source Engine, que é uma versão mais melhorada, olha que bonito português. É uma versão melhorada da outra engine. E com isso, né, foram saindo vários outros jogos nessa base. Como se fosse uma Unreal Engine de hoje, assim, que toda, quase todo jogo roda nela. Uhum. E em 11 de agosto de 2004 é lançado Counter-Strike Source, que é uma versão melhorada do CS 1.6, apenas com os outros gráficos, assim. Agora eu pergunto pra vocês, por que não vendeu? Porque o povo não largou o 1.6, cara. Se eu tenho um 1.6 que roda em qualquer computador, que os gráficos são bons, e que meus amigos todos jogam, por que eu vou largar pra jogar um mais evoluído? Sendo que não vai mudar nada. É o mesmo de sempre, né? Apenas com melhores gráficos. Então, assim, ninguém jogou porque simplesmente com melhores gráficos. Então, na época, em 2004, ele era pesadíssimo, cara, pros PCs. Então, teve sim, sabe? Cara, e mais que isso, falando a nível de Brasil e não mundial, o fato é que o brasileiro não gosta de mudança, cara. É só você pegar hoje e acessar o Orkut e ver a quantidade de gente que insiste em estar online naquele troço, cara, e não vem pro Facebook. O brasileiro não gosta de mudança. Então quando vem um jogo assim que vai mudar o gráfico e jogabilidade, o cara não vai, bicho. Ele vai ficar no que ele já tá acostumado, no que ele gosta. É a mesma coisa de você pegar um jogo vamos supor, Resident Evil. E você achar outro jogo. Você achar outro jogo de terror. Você tá acostumado a jogar Resident Evil, você não vai querer jogar outro jogo de terror pensando assim que é. Porque, tipo, pra você não vai fazer diferença se for igual. É, cara, indo num um exemplo mais brasileiro, se você, por exemplo, pegar um jogo de futebol e você pegar uma versão superior, uma versão mais nova, e essa versão mais nova mudar completamente a jogabilidade do jogo anterior, cara, você não vai jogar essa versão nova. Porque ela fugiu totalmente do padrão que você já estava acostumado. Aqui o pessoal prefere se acomodar do que tentar algo novo. Exatamente, cara. Pronto. Wagner conseguiu definir o que eu queria. Sim, conseguiu. O fato é que o Source era pra ser um CS bom e não foi, né? Sim, cara. Ele é bom, eu gosto do Source. Porém, cara, ele se entra nos servers, né? Porque agora o Counter-Strike Source tem a própria base de servers dele, né? Uhum. Então, você entra no server, os servers estão vazios, cara. Não tem muito o que jogar, né? Ou você joga E os que jogam, os poucos que jogam, jogam em tudo em fase grande. Ou seja, você fica meia hora procurando os caras pra você morrer no final. É, pra você virar a esquina e tomar um headshot. Sim, então não faz sentido algum você jogar Counter-Strike Source. Ele é recomendado, hoje em dia pega em bastante computadores. Mas, né, 1.6, você fala, muito superior, muito superior. E como o Wagner falou, 1.6 é o mais acessível, né, cara? Acho que se você pegar hoje um computador com tela de tubo Windows 95, ele deve rodar. Opa, roda, ainda dá pra jogar tranquilo, hein? E sem lag, né? Sem lag, velho, sem lag. Ah, cara, você falou o que mais te irrita mesmo, o que mais me irrita no jogo, cara, é o lag. Agora eu lembrei, a porra do lag é que faz o cara ser violento no jogo, cara. Não é o jogo em si. Cara, lag é muito chato, cara. Verdade. Ó, então, tá vendo? Aí a diferença do CS 1.6 pra qualquer outro. Se você pegar um Windows 95 de tubo e instalar o CS, você pode ter o PC mais ferrado que for. Só que se você tiver uma internet boa, você joga tranquilo. Se você tiver uma internet boa, você joga tranquilo. Essa é a verdade, cara. O que importa no CS 1.6 é a internet, não o computador em si. Por exemplo, aqui a Oi me ferra toda semana, cara. Pra eu jogar 1.6 aqui era triste. Eu que sei, o Apocalipse reclamando da operadora toda semana. E o pau daí que eu lutaio dela, cara. Nossa. É tipo eu com o Speed. Lembra, pô, toda vez que o... Quantas vezes por dia o Speed caía? Exato, era a melhor ainda quando ele caía na gravação do podcast, cara. Né? Mano, bons tempos, boas coisas. É, né, depois do pouco fracasso, né, do Counter-Strike Source, foi lançado em 2007 o Counter-Strike Online. Porém, ele só foi lançado na Coreia e depois ele foi lançado depois pros outros países. Eu joguei essa versão e, cara, um minuto eu joguei e desinstalei o jogo. É, porque ele acabou sendo, na verdade, um remake do Counter-Strike Condition Zero, né? Sim, ele tem o modo campanha e tem o modo online. É, ele pegou e acrescentou o modo online no modo campanha que já tinha, ou o modo campanha mudou? Não, cara. Pior que não. É, então aí é foda mesmo, né? Então, ele trazia um modo online que eu joguei um minuto e pronto. Acabei. Porque ele era mais do mesmo também. Então, vou voltar pro meu 1.6 aqui. Algum de vocês jogou essa versão online? Não, cara. Eu não vou confessar que eu não saí do 1.6. Se eu joguei algo além disso, foi uma versão anterior ao 1.6. Bom... Eu não saí do 1.6, não fui pra uma versão anterior, não fui pra uma versão superior. Fiquei do 1.6 tranquilaço. Sim, sim. Pra mim foi o melhor. Não, é o melhor ainda, né? É, porque tipo, eu vejo na internet gameplays dos novos CS. Tem um pessoal bom que joga. Esse tipo. A dinâmica não é a mesma do 1.6, eu acho que ele é mais... Ele não é mais focado na diversão, ele é focado na tática. Se você não tiver uma tática boa, CS 1.6 eu posso levar 5 pro time dos caras, entendeu? Você pode levar 5 pro time dos caras de uma vez só. Acabou o jogo, você ganha o jogo sozinho. Nesses novos, se você não tiver uma equipe boa, você tá ferrado. Eu acho que pode ser isso bem verdade mesmo. O fato é que a Valve, ela quer priorizar mais o jogo no modo em equipe do que no modo solo, né, cara? Porque no CS 1.6, mesmo quando você joga aí uma modalidade de jogo tipo um Mix ou um CF, que é aquela modalidade de jogo que você joga como o CS deve ser jogado mesmo, né? Usando tática de combate. Ainda dá pra ser cada um ir pra um canto, cara, e se virar. Né? E tipo, eu acho que a Valve tá tentando fazer com que o CS fique parecido mais com o Call of Duty, o Battlefield e esses jogos assim que dá pra jogar online multiplayer, porque aqueles sim são muito táticos. Se você não tiver uma tática boa, você não consegue ganhar aquele jogo. É, depende, cara. O Call of Duty nem tanto. Agora o Battlefield, se você tiver um time bom que saiba usar a tática, cara, você consegue jogar um jogo foda e se divertir ao mesmo tempo. Pior, né, cara? E em 2012, finalmente é anunciado uma sequência para Counter-Strike, uma real sequência, né? Porque em vez de ser apenas atualizações do 1.6, teve uma continuação. Foi divulgado como Counter-Strike Global Offensive, que, na verdade, é uma atualização do 1.6. Onde trazia os mapas mais, muito mais construídos. Agora parecem cidades mesmo. E acontece coisa, acontece explosões no meio do cenário e você poderia interagir. E porém lançou, o pessoal fez alguns vídeos na internet, o pessoal joga, mas realmente, voltamos para 1.6. Eles voltam para 1.6, cara. Ou vão para outros jogos, né? Acabaram ultrapassando o CS como o Call of Duty, Battlefield ou até mesmo Combat Arms, que é na verdade uma cópia, né, do Counter-Strike. Pelo jeito, o CS 1.6 é pior que cocaína, né, cara? O cara entra e não sai mesmo. E esse foi o segundo jogo que foi anunciado para uma plataforma de caseira, né? Foi anunciado para Xbox Live Arcade e para PSN. Exato, além do já Mac e PC, né? Acho que é a primeira vez também que vai pro Mac. Também não tinha. É, é verdade. Não tinha outro. Os outros jogos não tinham pra Mac, eu acho. Não, cara, que nem eu falei lá, um pouco antes aí, o que eu ouvi falar do jogo é que ele não vale a pena você ter ele. É melhor você ficar com o seu 1.6 mesmo. Como você falou, é mais do mesmo, né, cara? Sim, não adianta você ter. Porque a impressão é que dá é que eles o que eles te passam na verdade é uma falsa um falso gráfico bem feito, né, cara? Porque você vai ver, por exemplo, você tá jogando ele e você vai plantar a bomba, aparece lá a bomba, cara, porra, foda pra caramba o gráfico, a mão também, mas aí a única coisa que acontece ali é o sonzinho da bomba armando e o dedo do cara estático, cara, realmente parado, sem se mover. Sim, não tem aquele movimento que, por exemplo, Battlefield te... Exato, cara, ele não te proporciona aquela imersão dentro. Sim. Do jogo. E tem 1.6 te coloca, né? Por conta mas é, o 1.6 é 1.6, né, cara? Aí, Wagner, últimas considerações aí sobre CS, cara. Bom, galera, se você nunca jogou CS, você não teve o prazer de conviver com a coisa mais foda que... Eu acho que o jogo mais foda que fizeram pra internet na história é o CS. E é uma coisa que você, se você colocar no seu computador, você vai perder sua vida. É uma coisa difícil de se recuperar depois, viu? Tem que fazer muito tratamento, muita força de vontade. Porque uma vez que você joga, você vai viciar. Você tá fazendo terapia, Wagner? Eu já fiz, mano. Minha nova namorada me ajudou bastante na terapia anti-CS. Como diz o bom ditado, nada melhor do que um amor pra curar o velho, né? Né, então, tipo, eu excluí do meu computador o CS. Que isso, cara. Então foi feio mesmo a briga. Não, não é que foi feio. Ih, daqui alguns dias tá ele de novo lá. Vai atrás daí. Não, pô, não vou correr atrás da ex ainda não. Ainda, né? Ainda não. Ainda. Não, mas... foi o server russo. Maldito server russo. É uma história muito triste. Eu não gosto de contar. Mas tudo terminou por causa de um server russo. Eu entrei no server russo e ficou aquelas letras estranhas na tela. Aí eu falei, chega, tio. Chega. Chega. Não é mais pra mim isso, não. Mas apareceu a tela azul da morte, cara. Mano, apareceu uma vez no meu PC a tela azul da morte. Esse dia eu fui tentar entrar no CS 1.6, apareceu pra mim também, cara. Caraca. E você, Odachinho, o que você tem a dizer aí? Cara, eu acho que é um dos jogos mais influentes da história do mundo, cara. E se, sei lá, você come feijão hoje em dia, você tem que agradecer a CS, cara. Porque senão... que ele fez? Que tem de jogo baseado em CS? Que usa mesmo engine, que engines baseado em engines do CS. Então, cara, se você tem saúde, agradeça a CS. Isso aí, cara. E como o Wagner falou, cara, se você não... Se você se considera um jogador e não jogou CS, cara, é melhor você rever seus conceitos. Jogar CS é você fazer parte da história dos videogames. E esqueçam os outros CS, vai no 1.6 que é certo, cara. Sim. Nota 10. Deixa eu falar só um bagulho. Ó, pessoal, por favor, deixem aí nos comentários. Quem que vocês acham que é minha namorada nova? Não, não é uma mulher. Não, também não é um homem. A namorada do Wagner é a loira, cara, mas eu prefiro a morena, hein? Você prefere a morena ou... É que vocês não entenderam, né? Eu prefiro a ruiva. Ixi, mas tem ruiva? Não tem ruiva, cara. Ah, tem sim, relaxa, cara, tem sim. Então, não vamos discutir isso ainda, cara. Cara, cadê a bolinha, mano? E é ruiva mesmo, né, meu modachinho? É legítima. Pô, banhei agora, hein? Então, cara, vai encerrar aqui, Wagner. Valeu mesmo pela presença, cara. É nóis, cara, tá ligado? Se precisar, no próximo aí pode chamar que eu tô aí, hein? Pode deixar, cara. E Modestinho, antes de você se despedir, cara, você recentemente começou agora a gravar gameplay também, né? Sim, abri um canal aí. Quem quiser lá. Não, quem quiser não é obrigatório, porque tá com pouco view lá. Pessoal, o Modestinho abriu o canal, pode entrar que ele deixa. Ui. Dessa vez pode entrar mesmo, senão. Senão não entram de vez, né? Mas fala aí qual que é o canal pro pessoal acessar, né? Isso aí é. Poder. É muito difícil de falar, de vocês entenderem eu falando, mas vai deixar no link, vai estar no post aí. É, exatamente esse que tá passando agora no seu vídeo aí. É youtube.com/brxmui32. E eu vou mudar conforme vai indo aí, mas agora não é a hora. E é isso aí, galera. Exatamente, cara. Vamos ficar por aqui. Segue o nosso conselho. Não vão para outro CS. Fique no 1.6, que é seguro. É um porto seguro. E dê a opinião aí de quem é a namorada nova do Wagner. Que é porque a ex já é passado, né? E fica no passado. É, a ex é 1.6. A nova é... Delicinha, é desse ano, pá, flex. Vou trazer a amiga dela aqui pra gente fazer um combate. Opa. Elas são amigas, mas elas se invejam. É, exato. É como toda amiga, né, cara? É. Vamos ficando por aqui. Vamos tentar fazer esse podcast sair mais frequentemente, espero eu. Ou não. E até o próximo programa. Like they're on it.